Foi direto bridge, tá? 3601. Só de bridge, tá? 3601, obrigado. 3601, fração 90, chama o centro na frequência 1251, na alterna 3325. Controle Salvador, bom dia, Xané 6251. Seguro, bom dia, subir, manter 360, saída da El. 360 da El, Xané 6251, pode com a Delta, presente? Autorizado.